2023 e vocês estão na presença de Lourenço com mais uma missão que tem por título Fim de Semana à Porta. Já chegamos mais um fim de semana à porta. Isto, as semanas e os dias passam a voar. Ora, e vamos ficar então com muita música aqui durante 3 horas nas suas presenças. E para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho. Para quem viaja também, uma ótima viagem. E para quem está em casa, e que fiquem bem à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Ora, e vamos começar então com o nosso Zezé de Camargo e Luciana Mexe Mexe, que é bom. Então vamos todos mexer. Opa! Ora, então, e vimos de abrir a nossa emissão com o fim de semana à porta com Zezé e Di Camargo. E então, enquanto a nossa meteo, estamos com 9 graus a 23 durante o dia. Está o tempo coberto, mas não está muito frio, está bom. Então, desejo-vos um ótimo dia. Fique bem à escuta da Rádio Arcancial 96.2. Prima da minha prima.

Ora, então, e continuamos com Rosinha. Eu lavo a ameijoa. Então, se lava a ameijoa, é muito bom. Força! A ameijoa também, se não for bem lavada, não, é, não se pode comer. Tem areia, não é? Então, uma ótima manhã. sagrada ao beira-mar, buscando a vida que sempre sonhou. No peito vivo uma alma apertada, sempre a cantar, lembrando a saudade do que para trás ficou. O imigrante tem a força do amor e um grande coração. O imigrante é a família de Deus, unida com a paixão. O imigrante é a flor que nasce com a primavera. O imigrante do continente é só cimadeira. Quantos sorrisos se soltam de os lábios de um português. É uma oração que entoa pela primeira vez. Tudo lhe faz recordar Portugal, é uma nação. E para o imigrante eu fiz esta canção. O imigrante tem a força do amor e um grande coração. E 28 minutos, e então continuamos com o nosso Paulo da Vila. Vem dançar comigo. Então, se vocês tiverem vontade de dançar comigo, vem, ou se não, vocês aí desse lado podem dançar à vontade, que nós estamos cá para passar belas músicas até ao meio-dia. Ora, e depois desta música, vamos passar uma página de público e a seguir iremos com as nossas belas músicas até ao meio-dia.

Bonjour à tous, je suis le chanteur Hugo Manuel. Je serai le 7 octobre à la salle Espace Motition avec mes musiciens. En partenariat avec la radio Arc-en-Ciel, point de vente, restaurant Le Tamaris, radio Arc-en-Ciel ou appelez le 06 34 19 23 91. Je compte sur vous. Merci. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. 9 horas e 37 minutos e vimos de escutar uma página de pub e então vamos continuar com as nossas belas músicas, que vamos continuar com o nosso Joaquim Sena, Zumba Aué. Então, uma ótima manhã para vocês aí que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Só comigo.

passa na TV. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Na cidade ou na aldeia, tem a festa portuguesa toda feita para vocês. Nossa Senhora é a minha companheira, a padroeira, vou fazer minha oração. E vou dizer para o meu povo português: só tem sorte nesta vida quem tem Deus no coração. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. A festa portuguesa na TV. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Na cidade ou na aldeia, tem a festa portuguesa toda feita para vocês. Tem cavaquinho, acordeão, arrasta o pé. Se tem malhão, tem festança e bate o pé. Rebenta, puxa o fio, fogueteiro. Esta noite estou solteiro à procura de mulher. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. A festa portuguesa na TV. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Na cidade ou na aldeia, tem a festa portuguesa toda feita para vocês. Festa portuguesa na TV. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Na cidade ou na aldeia, tem a festa portuguesa toda feita para vocês. E nos palcos levo sempre a emoção, a viola, a bateria e uma canção. E no baile de verão, a banda lusa roda Portugal inteiro fazendo a festa em Baião. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Festa portuguesa na TV. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Na cidade ou na aldeia, tem a festa portuguesa toda feita para vocês. Em todas as cidades que eu passo, deixo para alguém sempre o meu coração. E na partida a saudade bate forte e grito para toda a gente: banda lusa é que é bom. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Festa portuguesa na TV. Iê, iê, iê, iê, iê, iê. Na cidade ou na aldeia, tem a festa portuguesa toda feita para vocês. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, iê. A festa portuguesa na TV. Iê, iê. Esquece que um dia fui.

falar. Foi nesse dia que encontrei o meu amor. Era morena, de olhos verdes por do mar. E no cabelo tinha uma rosa vermelha. Pediu-lhe um beijo que era só para começar. E ao seu ouvido eu comecei a cantar. Olha a Rosinha, que bonita que ela tem. A Manuela traz a saia bem rodada. A Joaninha teve que fugir à mãe. A Gabriela está tão triste e tão calada. A noite linda e a madrugada está a chegar. Até o padre se esqueceu da procissão. O Zé depois pediu ao Alda para casar. E toda a noite cantamos esta canção. Oh Maria, não desistir. O gato pode mear. Eu vinha desesperar, mas fiquei apaixonado das mulheres cá do lugar. Também tenho que dizer, tão bonitas que elas são. Sejam grandes ou pequenas, as loiras e as morenas, levam luz no coração. A festa que havia na minha aldeia, a festa era do dia do Criador. Havia música, foguetes a estalar. Foi nesse dia que encontrei o meu amor. Era morena, de olhos verdes por do mar. E no cabelo tinha uma rosa vermelha. Pediu-lhe um beijo que era só para começar. E ao seu ouvido eu comecei a cantar. Olha a Rosinha, que bonita que ela tem. A Manuela traz a saia bem rodada. A Joaninha teve que fugir à mãe. A Gabriela está tão triste e tão calada. A muita linda e a madrugada está a chegar. Até o padre se esqueceu da procissão. O Zé depois pediu ao Alga para casar. E toda a noite cantamos esta canção. Oh Maria, não desistir. O gato pode mear. Eu vinha desesperar, mas fiquei apaixonado das mulheres cá do lugar. Também tenho que dizer, tão bonitas que elas são. Sejam grandes ou pequenas, as loiras e as morenas, levam-nos no coração. Tenho que dizer, tão bonitas que elas são. Sejam grandes ou pequenas, as loiras e as morenas, levam-nos no coração. quero os braços no ar. Eu quero os braços no ar. Eu quero os braços no ar. Vai acima e vai abaixo com os braços no ar. Eu quero os braços no ar. Listen to this sound. Thank you. 10 horas e 9 minutos e então estamos com as belas músicas portuguesas e com a emissão do fim de semana à porta. Ora, e estamos à escuta de Micael Esteves, despedida de solteiro. Certo ou errado, eu vou gozar a vida em noites de loucura. Conhecer muita gata antes que esteja casado. Com Micael e Steven vai ser toda a noite assim. Quer em casa, quer no bar, vai ser sempre um festim. O mulherio está à espera para beber e para dançar. Elas querem ficar loucas, eu estou doido para deixar. Hoje eu vou fazer a despedida de solteiro. Yeah. comigo e traz, traz, traz teu desejo e teu sabor. Vem dançar comigo e traz, traz, traz tua loucura e teu... Ora, e continuamos então com Fábio Pascal, Traz e Traz. Ora, é 10 horas e 16 minutos, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí nesse lado da Rádio Arcancel 96.2 e com muita, muita saúde. Então, fiquem bem e fiquem à escuta. E rebola sem parar, oh, roça, roça e dá-me o teu melhor, sabes bem como me dar. Esquece o mundo, que esta noite é só para mim. Quando danças eu enlouqueço, é tão bom estar junto a ti. Roça, roça e dá-me o teu melhor, sabes bem como. amar alguém como te amei. E o meu amor não vou dar a mais ninguém. Eu vou pagar por tudo aquilo que não dei. Continuamos então com os Filhos da Nação. Dia de festa. É dia de festa, é dia de alegria. Dança o Manel, dança a Maria. É dia de festa, é dia de alegria. É dia de festa, é dia de Maria. É dia de festa, é dia de alegria. Dança o Manel, dança a Maria. É dia de festa, é dia de alegria. É dia de festa, é dia de Maria. Toda a gente canta e dança. É dia de festejar. Vamos todos para a festa, até o dia clarear. E já chegou o Manel, que dança com alegria, com um sorriso no rosto, a olhar para a Maria. É dia de festa, é dia de alegria, dança o Manel, dança a Maria. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de festa, é dia de Maria. É dia de festa, é dia de alegria, dança o Manel, dança a Maria. É dia de festa, é dia de alegria. É dia de festa, é dia de alegria. É dia de festa, é dia de alegria. Dança o Manel, dança a Maria. É dia de festa, é dia de alegria. De todo lado, está na hora de bailar. Há festa na nossa aldeia, ninguém vai querer faltar. Maria. Apaixonada, só nós dois faz não sentir. Horas e 32 minutos, e estamos ao meio da nossa emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E então estamos à escuta de Amarante. Amarante, uma bela voz que a gente escuta aqui quase todos os dias na Rádio Arcancião 96.2. Vamos continuar então com o nosso Filhos da Nação, a vida de um pai. Pois é, a vida de um pai é muito importante, não é? Então, uma ótima manhã para vocês todos que estão à escuta da Rádio Arcancião 96.2. Na vida faz a vontade. 42 minutos e ficamos à escuta do Rui Bandeira. Deus abençoou o nosso amor. E então vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez é um disco pedido, que é da parte de António Lourenço, para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo Eduardo Teixeira e também o animador. Então, da minha parte, desejo um ótimo dia, tudo bom, e vamos ouvir aqui uma desgarrada de Jorge Ferreira e Cláudia Martins, os Minhotos Barotos, uma desgarradinha, que é para eles ficarem contentes aí desse lado. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Que gosto e não receio, mas se ela for marota, as calças que te referes. Das calças que te referes, que eu te deixo alisar as calcinhas que quiseres. Eu já fiz algo em vão, eu já fiz algo em vão, olha que eu fui enganada, olha que eu fui enganada. Há pouco passei a mão e senti fazer nem mais nada. Passei a mão pelo linho, passei a mão pelo linho, coragem de falar pra você meus sentimentos. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Lembro de você do tempo da escola, suas tranças, seu avental azul, seu sorriso tão lindo. Eu era aquele que escrevia no seu caderno aquelas frases de amor, mas você nunca imaginou que era eu aquele menino tímido, seu grande admirador apaixonado. Eu morria de vergonha de tão só pensar que você algum dia soubesse do meu amor por você. Eu sempre lhe amei, sempre. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Hoje, depois de tanto tempo, encontrei você na rua. Que linda que você estava. E eu falei para mim mesmo, hoje não vou ser covarde, vou falar para ela tudo, tudo aquilo que há muito tempo eu tenho guardado no meu coração. Mas de repente, uma criança correu até seus braços chamando-te de mãe. E outra vez esse medo antigo. Percebi então que já era tarde demais, demasiado tarde para nós. E sem que você me visse, fui embora. Fui embora chorando e cantando esta canção. Eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Viola chora nos meus braços, tá me inspirando uma nova canção. Esta viola feita de madeira até parece que tem coração. Quando nas cordas faço um ponteado, o som dolente mostra a melodia. Ela conhece o meu peito magoado, então eu faço um verso apaixonado e vou cantando esta poesia. Ai, quanta saudade estou sentindo agora daquele amor que um dia foi embora, deixando assim meu pobre coração. No meu ranchinho, quanto estou triste, abraço esta viola, porque somente ela me consola. Esta viola é minha paixão. Minha viola chora nos meus braços, tá me inspirando uma. Eu tô pensando em te deixar a minha terra a qualquer hora. Pensar em alguém que vive longe, longe de nós dois. agora. Eu tô pensando em ser feliz. E a minha mãe quer uma nora. Se eu encontrar, eu volto logo. Te confesso, ela me disse: sou o homem que ela adora. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou Timbó, Indaial. Sei que é linda essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville, Blumenau, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou Timbó, Indaial. Sei que é linda essa menina. Chofole, gaiteiro mole não presta pra fazer show. Chora cordiona que alguém já me falou. Dançar é bom e bom dançar e no som. Bota teus dedos no teclado e puxa o fole. Gaiteiro mole não presta pra fazer show. Eu vim pro arrasta-pé arrumar mulher, que eu tô afim de casar. Hoje eu saio do salão enrabixado.

Vimos escutar então Leandro Cruz, Está Tudo Bem, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E vamos continuar, se as flores pudessem falar. Isso é que era bom se elas pudessem falar. Então vamos continuar com as nossas belas músicas e daqui a pouco estamos já na reta final, que são 11 horas e 19 minutos e isto passa a voar. Então, boa escuta. Dessa tristeza que eu já não posso esconder. Já lhe escrevi tantas cartas, você nem ligou. Os meus recados de amor, você nem escutou. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. mandando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir para você me amar. Sorte no amor, mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Ora, vimos escutando então, e se as flores pudessem falar, e vamos continuar com quem? Com o nosso Saúl, o bacalhau quer alho, que é pedido da parte de ser Gelmaro. Gelmaro, que seu colega nosso que viantou, ele vai estar aqui também a apresentar uma emissão na Rádio Arcanciano 96.2. Vamos ouvir então Saúl, o bacalhau quer alho. Anima cá o rapaz. Quem quer alho, salão?

alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber, mas quase sempre bebo para esquecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala dos pais. Olari lolé, olari lolai, ai ai ai ai, vou ganhar o vinho ao meu pai, ai ai ai ai. Olari lolé, olari lolai, ai, quando é fresquinho é demais, é demais. Olari lolé, olari lolai, ai ai ai ai, acabou-se o vinho, ai ai ai. Olari lolé, olari lolai, olari lolé, olari lolai, quando é fresquinho é demais, é demais. Senhor, que este fino vinho faça com que eu não mais me sinta sozinho, faça com que eu esqueça a cicatriz e viva rindo da vida, viva feliz. Ora, então, e vimos ouvir Toy Não do Copo Certo, que foi pedido do C. Faria. E continuamos então com mais uma dedicatória, que é da parte de Artur Teixeira, de Châteauneuf-sur-Loire, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, e não esquecendo o C. Saruga e também todos os caçadores. E então, da minha parte, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia e que passe bem. E a ótima sexta-feira. Ora, e então vamos ouvir uma cantora que se chama Lúcia Teixeira. E vamos ouvir então Eu Vou Pro Bailarico. Vou pro bailarico encontrar o meu par. Em casa eu não fico, hoje eu quero dançar. Vou pro bailarico encontrar a paixão. Eu ouvir o povo dizer: mexe, mexe, que eu vou. Encontrar a paixão.

o Kim Barreiros, vou comer até me lambuzar, que foi pedido da parte de Miguel e Gilo para todas as pessoas que trabalham no Brasília. E então vamos continuar com as nossas músicas, e esta linda música que eu vou passar é para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2, mas especialmente para uma pessoa que está sempre à escuta da rádio e que ainda me veio de telefonar agora a dar-me um bom dia. Então, para ela, tudo de bom e que tenha um ótimo dia e uma bela sexta-feira. Então, e um grande abraço para o seu marido, que ele está na cama e que foi operado. Então, vamos ouvir e esta linda, bonita canção, que é de um velhinho caminhava. É verdade que a gente chega a uma certa idade, nem pode caminhar, nem pode fazer nada, e temos de ter alguém que nos auxilie. Então, vamos ouvir esta bela canção. Um velhinho caminhava.

cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Desse jeito fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar, ai, da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de... horas e 57 minutos e continuamos com Kim Barreiros, A Minha Sogra. E é com esta canção que eu vou acabar a minha emissão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta. E então marcaremos encontro para terça-feira, se Deus quiser, se tudo correr bem até lá, e encontraremos cá então a partir das 9 com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. E quanto a mim, tenho a dizer uma muito obrigada a todas as pessoas que telefonaram e que pediram um disco e para me dar bom dia. E então desejo a vocês desse lado um bom fim de semana, tudo de bom e com muita saúde. Então até terça-feira, se Deus quiser. Daqui a pouco deixo-vos com a RDP Internacional para vocês escutarem alguma notícia lá de baixo também. Então bom apetite a todos e até terça-feira, se Deus quiser. Eu estava apavorado, danado, em desespero. Tive que casar forçado, na pendura e sem dinheiro. Depois do casamento, a minha vida é uma droga. Sem ter casa para morar, fui viver junto com a sogra. Toda a farra que eu fazia, tiveram todas um fim. Minha sogra desgraçada, pôs o pé em cima de mim. Um dia cheguei a casa, vejam só que confusão. Já era de madrugada e a velha veio ao portão. Chamou-me todos os nomes e com a vassoura na mão. Na hora mandou-me embora e eu fiquei do lado de fora a chorar junto ao portão. Mas que droga, casar sem dinheiro e viver junto com a sogra. Mas que droga, casar sem dinheiro e viver junto com a sogra. Ora, então, um beijinho para as mulheres, um grande abraço para os homens e até terça-feira, se Deus quiserem, estarei aqui, então, das 9 até ao meio-dia, com a missão que tem por título As Manhãs Românticas. Até lá, passem um ótimo dia, um bom fim de semana e fiquem com a RTP Internacional. Tchau, tchau. Meio-dia em França, 11 horas em Portugal.